Aí, gente boa, se não tem intimidade com caneta, mete o dedão no papel que tá assinado nossa corda, malandro. Mas você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu. Eu não piso em seu terreno, nem você pisa no meu. Você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu. Eu não piso em seu terreno, nem você pisa no meu. Esse morro é muito grande, vamos fazer um tratado. Daqui pra baixo é seu, daqui pra cima é meu lado. E não me quebre esse acordo, senão malandragem vai virar presunto. A funerária do morro tá me cobrando de fundo. Embora, gente. Você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu não fiz esse terreno, nem você pisar no meu. Diz outra vez pra marcar. Você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu não fiz esse terreno, nem você pisar no meu. O seu campo tá muito minado, perigo espreitando por todo lugar. Malandro esperto que sou, não piso do lado de lá. Porém você fique sabendo que tá proibido pisar do meu lado. Se subir vem caminhando, mas descer só carregado. Simbora, gente. Você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meu. Diz outra vez pra marcar. Você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meu. Cada um na sua área, cada macaco em seu galho, cada galo em seu terreiro, cada rei no seu baralho. Duas fases positivas quando se encontram só dá explosão. Se você quebrar nosso tratado, vai levar eco do meu 3/8. Você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu não piso em seu terreno, vem você. Diz outra vez pra marcar. Você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu. Aê, malandro. Eu não piso em seu terreno. Tudo certo. Nosso acordo tá assinado. Você manda lá embaixo. Agora se vacilar. Aqui em cima quem manda sou eu. Sobre pra meter a mão na manga. Vem você. E jogar tudo em seu.